agora aqui na Antena Web, histórias da Eurovisão. A seguir, não perca Nação Roqueira. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, ou boa noite neste caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Histórias da Eurovisão. Hoje falando sobre o Festival Eurovisão da Canção, ano de 1958. Antes de mais, vale a pena dizer que esta informação, ou seja, esta edição vai estar disponível até o próximo sábado, dia 28, aliás, dia 26, mas sim até à próxima segunda-feira, dia 27 de fevereiro, até às 20 horas. Ora, começamos por dizer desde já que o festival de 1958 foi universalmente chamado de Festival Eurovisão da Canção. Já não havia nenhum país que lhe chamasse grande prémio, mas havia, ainda assim, uma ligação à música mais popular. Ou seja, que a ideia era tentar que estas músicas refletissem, a contagem ou seja, as músicas, no fundo, que fossem músicas de sucesso. Era esse o objetivo. A verdade é que em 1958 as coisas mudaram radicalmente e, sem que se dessem conta, conseguiram o primeiro grande sucesso do Festival Eurovisão da Canção a nível internacional. Já lá vamos? Vamos desde já dizer que este festival foi o festival que também teve 10 países participantes, tal como em 1957, e teve alguns repetentes, uns mais bem-sucedidos do que outros. Para começar, era a primeira vez que se distinguia um último lugar nesta situação. Holanda, com Corey Brokken, e Luxemburgo ficaram no último lugar. É verdade. Ficaram então com o último lugar, que era, portanto, como disse, a Holanda, que era o Luxemburgo. O Luxemburgo trouxe a música de Solange Berry com o tema En Grand Amour. Essa música recebeu apenas um ponto, tal como o tema de Corey Brokken, uma música que, enfim, também não ficou lá muito bem classificada. A música chama-se Herr de Wereld e foi, então, como disse, cantada por Corey Brokken. Estas duas músicas tiveram apenas um ponto em todas as votações. Já a França ficou em primeiro lugar e teve 27 pontos no total. E ficou muito poucos pontos da Suíça, ficou em segundo lugar. A Suíça, que também trazia uma repetente, Lisa Sia, e os suíços, aliás, ficaram com 24 pontos. A Suécia, o país estreante deste festival Eurovisão da Canção, ficou a meio da tabela, num quinto posto dividido. Um quinto posto que, portanto, neste caso, foi dividido com a Bélgica. A Bélgica ficou em quinto lugar com Feu de Leclerc e o tema Ma Petite Chatte, a música então que ficou no quinto lugar com 8 pontos, tantos quantos tinha neste caso portanto a música Lila Stjärna, então, da Suécia. Bom, este festival foi, digamos, realizado em condições pouco habituais. Primeiro que tudo, foi realizado em Hilversum, uma cidade que nem é muito grande, ainda que tenha, agora tem 80 mil habitantes, na altura tinha 100 mil. Era uma cidade que, digamos, era mais conhecida como a cidade dos mídias, mas era uma cidade pequena e rodeada por outras cidades e por outras vilas igualmente pequenas. Contou, aliás, também com um número de espectadores muito pequeno. foi talvez a cidade mais pequena que recebeu até hoje o Festival Eurovisão da Canção. Um festival que, a partir de agora, passava a ter uma nova regra, que era a de o país vencedor levava para o seu país o Festival Eurovisão da Canção do ano seguinte. Nem sempre aconteceu assim, mas regra geral. Antes mesmo desta regra estar imposta, a Holanda ofereceu-se para realizar então o festival. A Nederlandse Televisie ficou encarregue, portanto, de realizar o festival, ou seja, a NTS. Acontece que o local foi visto com alguma reticência por parte dos restantes organizadores e dos restantes países. Bom, as coisas correram bem, à parte de alguns problemas técnicos, como por exemplo a parte, digamos, da intervenção da Itália, que foi a segunda música, raramente, ou melhor, os primeiros minutos, os primeiros segundos, aliás, não foram vistos em nenhuma, ou praticamente em nenhuma, cadeira de televisão, devido a alguns problemas técnicos. Aliás, por causa disso mesmo, a Itália cantou duas vezes, e Domenico Modugno bem se podia agraciar por essa dádiva. Afinal de contas, o tema Blu nel Pinto di Blu foi, sem dúvida, o primeiro grande sucesso que o Festival Eurovisão da Canção produziu. Estávamos em 1958 e, para que tenham uma ideia, esta música, até número 1, chegou a ser nos Estados Unidos. Foi um sucesso enorme e foi, então, sem querer, o primeiro grande sucesso do Festival Eurovisão da Canção, à parte de outros. Um deles, e só a título de curiosidade, surgiria 6 anos mais tarde. O tema de 1964, de Giulio Cinquetti, com o tema Nona Letà. Mas isso já são outras cantigas, outros anos. Este é o de 1958. Em primeiro lugar, ficou a música da França, o tema Dorme mon amour, Dorme meu amor, cantado por André Clavaux, uma música tipicamente francesa, mas que encantou toda a Europa, pelo menos os 10 países que participaram. Foi também esta uma das lutas mais renhidas. Ao final, quase que Suíça e França se empatavam. Afinal de contas, foi por pouco que os países se distanciaram. A França ficou com apenas mais 3 pontos do que a Suíça, mas na última votação, que era a Itália, na última votação, digamos que... Enfim, estava a Suíça com apenas menos 1 ponto que a França. Uma situação, digamos, surpreendente. Não era, digamos, todo habitual. Recordemos, por exemplo, que no ano de 57, também não havia grandes dúvidas sobre quem queria ganhar o festival. Neste caso, seria Cory Brooken. Ela que participou no festival seguinte, em 1958, neste em que nos encontramos, mas aqui teve uma participação muito discreta. Embora a música tivesse algumas semelhanças com a de 1957, mas acabou por ficar no lugar oposto ao do ano transato, ou seja, no último, e com o histórico 1 ponto apenas. É verdade. Vamos então escutar precisamente os dois primeiros lugares. Primeiro, como disse André Clavaux, a música francesa. Depois, Giorgio, uma música que é cantada em alemão e italiano por Lisa Sia, que por pouco não voltou a vencer o festival Eurovisão da Canção. Recordemos que em 1956 já o havia conseguido com o tema Refrain, na altura em que a Suíça e outros países podiam levar dois temas e até dois representantes ao festival Eurovisão da Canção. Um festival que começava a ganhar um interesse nacional e internacional, ou seja, a chamar a atenção de outros países que até mesmo estivessem fora da Europa. Dou-vos um exemplo: Israel, que acabaria por entrar alguns anos mais tarde e até vencer este festival por 3 vezes em poucos anos. Neste caso, 2 vezes até aconteceu 2 anos seguidos. Vamos então ficar com estes dois temas, e voltando ao ano de 1958. Primeiro, a música Dorme mon amour, de André Clavaux, venceu pela França e marcava assim a história da França nas vitórias. O ano de 1958 conheceu Lisa Sia como segunda classificada e o tema Giorgio. Dors, mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur, dors au creux de mon cœur. Je suis un roi qui tient tout son royaume en ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté. Dors, mon amour, ma princesse enfermée dans sa tour, avec tous les refrains de la nuit, ma princesse endormie. Je suis ton âme, pas à pas, sur son chemin de joie, et je m'amuse à me pencher sur ton sommeil étoilé. Dors, mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Dors, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur, dors au creux de mon cœur. J'entends la voix de ta vie qui bat tout près de moi, et je sens comme un souffle très doux qui caresse ma joue. Ma princesse endormie dans sa tour, j'aperçois le sourire du matin, voici le soleil de demain, le grand soleil de l'amour. Chore cho, chore cho, o chore cho con lago maggiore, chore cho ai mi che mi tiri nascona e nascona am lago maggiore, picchiam picchiam picchiam picchiam picchiam, ai mi che mi tiri un risotto risotto risotto risotto risotto risotto risotto, o chore cho ai mi che mi tiri nascona e nascona am lago maggiore. Con amore, molto amore, o Giorgio, Giorgio. Un ristorante alla piazza. Cameriere? Signore, signorina, per favore. Un espresso? No, vino, o Giorgio. Giorgio, o Giorgio con lago maggiore, Giorgio ai weekend mi stiri nascona, in ascona am lago maggiore, i chianti, chianti, chianti, chianti, chianti, ai weekend mi stiri un polenta, polenta, polenta, polenta, polenta, polenta, polenta, o Giorgio ai weekend mi stiri nascona, in ascona am lago maggiore, con amore, molto amore, o Giorgio, Giorgio. Una notte sulla luna, una barca, il lago, le montagne e le palme, giardini, fiori, mimose. Giorgio, Giorgio, con lago maggiore. In Ascona am lago maggiore, con amore, molto amore. La la la la la la la la la la, con amore, molto amore, o Giorgio, Giorgio. marcia. Mio caro, mia cara, addio. Arrivederci, mia bella, bella bionda. Addio. Ciao, Giorgio. Oh, Giorgio, Giorgio. La la la la la la la la la la la la la. Foi uma diferença pequena, aquela que separou também o terceiro do quarto classificados. Aliás, foi uma diferença ainda bastante grande do segundo para o terceiro, mas não foi assim tão grande do terceiro para o quarto. Estou a referir à música Nel Pinto di Blu, a música de Domenica Modugno, que ficou, neste caso, em terceiro lugar. É verdade, esta música, então, a ficar em terceiro lugar e... estávamos no ano de 1958... numa altura em que, digamos, esta música chamava a atenção e bastante, mas também por um, não só apenas pela letra, mas também por um outro motivo. A atuação cénica de Domenico Modugno chamou a atenção dos críticos, porque de facto Domenico Modugno teve uma atitude muito interessante em palco e este acabou por, de certa parte, influenciar tantas outras pessoas a terem atuações cénicas com o seu próprio corpo. Situações interessantes que foram tidas também por Domenico Modugno e que serviram de inspiração a outros tantos artistas. Mas Domenico Modugno então que ficou em terceiro lugar com 13 pontos e este Nel Blu di Pinto di Blu. Já o quarto lugar, Lira Stiarna de Alice Babes, ficou então em quarto lugar com 10 pontos apenas. É verdade. Imagina a diferença do primeiro com 27 para o quarto com 10 pontos. Houve aqui ainda 2 quintos lugares e também 2 nonos, portanto o nono e o décimo, neste caso os 2 nonos foram, como já disse, os países da, ou seja, a Holanda e Luxemburgo, com apenas 1 ponto neste festival Eurovisão da Canção. Bom, mas passamos então ao terceiro e quarto lugar. Escutamos nesta edição dos 3 Eurovisão a terceira música mais votada nesse festival, com 13 pontos, Domenico Modugno, com o tema Nel Blu, di Pinto di Blu. Quarto lugar para Alice Babes, com Lila Stiarna, com 10 pontos. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Classificados últimos desta edição, nós não vamos aqui trazer todas as músicas do festival, né? Mas trazemos sempre as 6 primeiras por ordem de classificação. Neste caso, temos aqui 2 quintos lugares, porque quer a música da Áustria, quer a música da Bélgica, tiveram 5 pontos. Bélgica, que nos trouxe o tema de Fury Leclerc, como já aqui referi, com o tema Ma Petite Chatte. Música então que ficou pontuada com 8 pontos. Tantos quantos o tema da Áustria, a música de Lian Augustin. O tema chama-se Die ganze Welt braucht Liebe, ou seja, todo mundo precisa de amor. A música de Lian Augustin ficou então no quinto lugar, na meia tabela, com 8 pontos. Há pouco fiz uma referência à Suécia, erradamente, Essa não ficou em quinto lugar, mas sim em quarto. Em quinto sim ficou a Bélgica, como já disse, com o tema Ma Petite Chatte de Fulde Leclerc. Mas é precisamente esta música de Áustria, este tema Die ganzen Welt braucht Liebe, de Leon Augustin, que vai então fechar a edição de hoje dos Histórias da Eurovisão. No próximo sábado então vamos voltar a encontrar-nos para o festival de 1959, que tem mais participantes. Quero dizer só mais uma vez que esta edição dos Histórias da Eurovisão vai permanecer disponível até ao próximo dia 27, até às 20 horas, ou seja, até à próxima segunda-feira, não até ao próximo sábado, como assim habitualmente acontece. Desejo-te aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde, noite, neste caso já será mesmo noite, na companhia da Rádio Antena Web. Da minha parte é tudo, volto então no próximo sábado para mais um Histórias da Eurovisão. Até lá! J'étais dans un jour de cafard, ça peut vous arriver demain. J'allais dans les rues au hasard, sans but et ne pensant à rien. Quand je l'aperçus, elle s'avançait vers moi. C'est à ne pas y croire, mais voilà, elle avait tous les atouts dans son jeu et du chic jusqu'au bout des doigts. Des arguments veux-tu, en voilà qui mettaient dans tous mes états. Elle avait un drôle de petit air de ne pas en avoir l'air. Elle me souriait sûr de son petit effet. Je ne croyais pas qu'il pouvait y avoir sur la terre des joujoux comme ça. C'était un rêve de voir cette petite chatte-là, pas plus haute que ça, avec des yeux fripons, comme on le dit dans les chansons, et tout ce qu'il faut pour plaire aux garçons. Et ce fut un roman d'amour, une histoire qui finit bien, et comme cela se fait toujours, je l'ai épousée un beau matin. Et le soir venu, je n'ose pas y penser, c'est à ne pas y croire. Mais sachez, elle avait tous les atouts dans son jeu et du chien jusqu'au bout des doigts. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle m'a mis dans tous mes états. Elle avait un drôle de petit air de ne pas en avoir l'air. Elle me souriait sûr de son petit effet. Je ne croyais pas qu'il pouvait y avoir sur la terre des joujoux comme ça. C'était un rêve de voir cette petite chatte-là blottie dans mes bras, avec des yeux fripons, comme on le dit dans les chansons, et tout ce qu'il faut pour plaire aux garçons, et tout ce qui peut vous faire perdre la raison, et tout ce qu'on ne peut pas dire en chanson. Bei mir anders sein, im großen Weltgetriebe hat selbst der kleinste Stein ein kleines zweites Steinchen. Soll's bei mir anders sein, nein, auch mein Herz hat Sehnsucht und braucht ein zweites Herz, das mich zu verstehen sucht. im Schmerz die Welt wär kalt und trübe, küsst sie kein Sonnenschein. Und jedes Herz braucht Liebe, soll's bei mir anderes sein? Nein, es kann gar nicht anders sein. Die Wange will umschmeichelt sein, der Mund braucht Zärtlichkeit, die Hand, sie will gestreichelt sein, so ist es heut. Und alle Zeit, die ganze Welt braucht Liebe. Auch mein Herz hat Sehnsucht und braucht ein zweites Herz, das mich zu verstehen sucht, in Freuden, doch auch im Schmerz. Die Welt wär kalt und trübe, küsst sie kein Sonnenschein. Und jedes Herz braucht Liebe, soll's bei mir anders sein? Nein, es kann gar nicht anders.